La la la la. Ser pelo cansaço até você gostar de mim, mulher. Mulher, mulher graciosa, alcança a hora. Você alcançou, mulher. Minha amada, minha querida, minha formosa. Seu lírio e você é minha rosa. Mostra-me teu rosto. Fazei-me ouvir a tua voz. Põe estrelas em meus olhos, música em meus ouvidos. Põe alegria em meu corpo, junto com o amor de você.